Vamos lá, DJ Big Show! Arrepia, garotinho! Manda ver! DJ Big Show! Da nova geração. Alô, DJ Big Show! Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só.

Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Essa história é linda. Big Show! Mais uma marcha, essa é mais uma marcha. Banda Os Brothers. Ali, meu DJ Big A Show! A maior referência em melody. Sinto saudade de tudo, tudo. Top DJ da nova geração chegou. Vamos lá, meu DJ Big Show. Dani Big Show! DJ Big Show, o DJ premiado Top Marketing da nova geração. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Longe de você. Você sumiu, me abandonou, não deu valor. sabemos. É sucesso. Galera do pote,